Invista na imagem da sua empresa. Isso convence o seu público e estimula confiança em seu negócio. A Galeria Estúdio Gráfico é uma empresa especializada nisso e atua há mais de 15 anos nos segmentos da comunicação gráfica e no desenvolvimento de soluções para a internet. Além de criar identidades corporativas e peças de comunicação com conceito e muita criatividade, a Galeria Estúdio Gráfico também desenvolve sites, sistemas web e aplicativos para Android. Acesse galeriaestudiografico.com.br. Galeria Estúdio Gráfico, comunicação gráfica e web. Via 85 informa a hora certa. 13 horas. Beleza, moçada, uma ótima tarde. Muito obrigado a você que já está ligado aqui na Via 85 Rádio Web. A partir de agora, você confere comigo, Alexandre Henrique, mais uma edição do programa Garagem 85. Lembrando para você que tem banda e quer ter também a tua música rodando aqui na programação da Via 85, basta entrar em contato conosco através do nosso site via85.com ou pela nossa fanpage no Facebook, Via 85 Rádio Web. Beleza? Vai lá, curte a nossa página e manda o teu material. O programa Garagem 85 acontece de segunda a sexta, sempre de 1 às 2 da tarde. Garagem 85. Simular é o que eu ganho por estar mais velho. Não tenho nada para impressionar, nem por fora, nem por dentro. E a noite inteira eu vou cruzando o mar, porque os sonhos voam com o vento. Na minha janela ele ia soprar, só pra ver se estou desperto. Um truque de palavras, me anotaram mal a direção. Já escrevi meu nome numa bala, já provei a carne de cação. Eu já tenho tudo planejado, e alguém diz que não, não, não, não, não. Agora o vento sopra pro outro lado, me leva pela mão. E há quem diga não, não, não. Persegue seu destino. Sempre na minha mão tem um punhal. Nunca é o que era pra ter sido. Não é porque digo a verdade, e sim por nunca ter mentido. Eu não vou me sentir mal se algo não me sai bem. Aprendi a derrapar e a me chocar com três. Que a vida simplesmente vai como a fumaça desse trem, como um beijo e nada mais. Antes que você conte até 10, eu não voltarei a ser estranho a quem não chegar a me conhecer. Também não vou dizer que eu te amo, tampouco deixarei de te querer. Deixei de voar e me afundei no meio. Algo de calor sem teus abraços. Agora sei que nunca voltarei. Beleza, hein? Começamos bem, começamos aí com novidade. Nova música da banda Vespas Mandarinas aqui na programação da Via 85, que começa, que dá início a partir de agora a mais uma edição do programa Garagem 85. Hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 29, aliás, 24 de setembro, segunda-feira, e a gente dá início a mais uma edição desse programa que tem como compromisso, né, enaltecer, levantar essa bandeira da produção musical independente. E a gente faz isso com a maior honra. A gente, nesse, sei lá quanto tempo, acho que já um ano nesse programa, a gente tem o maior orgulho de sempre estar trazendo novidades, sempre procurando, buscando coisas novas, e a gente acha muita coisa legal. E eu tenho o maior orgulho mesmo de poder mostrar para vocês coisas que a gente acaba descobrindo e que são, na verdade, bandas com excelente nível de criatividade, de qualidade e competência, não é isso? Esses atributos é que dão realmente sentido a esse programa. E eu agradeço a cada um de vocês, beleza? Agora são 13 horas, 7 minutos. A gente segue junto até as 14 horas com mais um Garagem 85. Você está ouvindo Garagem 85. Mas como 85 Rádio Web. Aí, a gente conferiu Daniel Groove, Eu Vou Correr. Antes teve Misofobia, Até Então, e ainda Vespas Mandarinas, abrindo o Garage 85 de hoje. Esse é o programa Garage 85, que acontece de segunda a sexta, sempre de 1 às 2 da tarde, aqui pela Via 85 Rádio Web, comigo, Alexandre Henrique. Via 85 Rádio Web. de museu. Essa mulher de conteúdo gelado me enche a boca de saliva e paixão. Me enlouquece de esquecer o que faço. Quando derruba, não estende a mão. Esse juízo de porco engarrafado me abre a mente pra outra dimensão, levando a vida de um herói derrotado, cheio do orgulho de um super vilão. Sigo ouvindo cada vivo velado que não curtiu a vida mais do que eu. Pena daquele que vive acorrentado, fingindo ter tudo que se perdeu. Ora essa veja, tá aí, 1 hora 24 minutos, Frontal com Fanta, Ora Essa Veja. Antes teve aí Solana, né? Para tua mulher quando te casares. Deixa eu mandar logo aqui um abraço. Samuelio Paiva, meu amigo Samuelio Paiva, tá ligado aqui na V85, ouvindo essa edição do programa Garagem 85 de hoje. Valeu, compadre, um abraço. E aqui eu estendo também um abraço, um alô pro Maurício, Flávio, pra Lissandra e pro pessoal lá da Parquelândia, Duda e Érica, valeu. E eu quero comentar aqui também, sábado passado teve a festa lá do Conde, né? Inclusive mando um abraço aqui pra ele, pro Conde, meu amigo, onde ele inaugurou o espaço pra bandas que ele pretende fazer com frequência uma atividade musical ali naquele espaço, que é uma ideia de grande valor, de grande serventia para o bairro, já que para nós aqui da nossa região do Conjunto Esperança, Mundubim, as opções são poucas. Eu acho que o mais próximo da gente aqui é no Conjunto Industrial, que tem uma casa com esse mesmo propósito, né, de estar sempre mostrando bandas ao vivo. E aí o Conde comprou essa ideia e construiu ao lado da sua lanchonete, lá no Conde Burger. Tem um espaço onde foi inaugurado no sábado passado, em comemoração a um ano de Conde Burger. E ele trouxe a banda Coda. Eu tive a oportunidade de estar presente com a galera. E eu pude lá comparecer. Achei muito massa o espaço, achei muito legal mesmo. A banda estava excelente. Parabéns, Conde. A ideia é essa mesmo e a gente tem que tocar pra frente mesmo, viu? E pode contar com a gente. Agora são 13 horas 26 minutos. Acesse www.via85.com. Essa porra de vida, mas no entanto eu me sinto tão mal. Sempre tento esconder as feridas e mostrar pra todos que eu tô sempre legal. Mas não é bem assim, mas não é bem assim, não. Mas não é bem assim, mas não é bem assim. De abstinência vejo as coisas que só você pode me proporcionar. Me distanciar dos problemas, esquecer as coisas ruins. Acho que a minha vida sempre fosse assim. Tudo que eu quero é você, tudo que eu vejo é você, tudo que eu sonho é você e o meu vício sempre vai me surpreender. De abstinência vejo as coisas que só você pode me proporcionar. Me distanciar dos problemas, esquecer as coisas ruins. Acho que a minha vida sempre fosse assim. Tudo que eu quero é você, tudo que eu desejo é você, tudo que eu sonho é você e o meu vício sempre vai me surpreender. Bem-vindo. Você está na via 85. Hora 35 minutos, a gente conferiu Murano, antes teve Culatra, Não É Bem Assim. Músicas exclusivas só aqui. Via 85. Música. amor e me fazer pensar. Não ligue seu olhar, tentando te atrair. Em um segundo tudo vem a mim, mesmo sem eu querer. Eu poderia mentir, mas eu não vejo porquê. Olha pra cá, não vê que tudo pode ficar bem. Venha viver, agarre tudo que você já tem. Olha pra cá. Só segue o teu calor e é tudo que revela. É como onda e pedra, jardim e beija-flor. Olha pra cá, não vê que tudo pode ficar bem. Venha viver, agarre tudo que você já tem. Olha pra cá. Bem-vindo, você está na Via 85. Às vezes, do desprezo nasce o maior desejo e um sinal absurdo é o palavrão do mudo. Ó, meu amigo, passado não passa de um lugar fechado. Às vezes o delírio é o melhor colírio. Às vezes a demora vem em muito boa hora. Ó, meu amigo, futuro não passa de um lugar escuro. Nem tudo que tem asa voa e nada existe assim à toa. Não, não, não, não. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que zumba é besouro. Pergunte quanto vale um segundo para um moribundo. A derrota é o que nos abre a porta. Às vezes um sussurro machuca muito mais que um murro. Ó, meu amigo, passado não passa de um lugar trancado. Às vezes o esperto que não está certo. Às vezes um instante é tempo bastante. Ó, meu amigo, futuro não passa de um quintal sem muro. Nem tudo que tem asa voa e nada existe assim à toa. Não, não, não, não. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que zumbi é besouro. tudo que tem asa boa e nada existe assim à toa. Não, não, não, não, não. Nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que zumbi é tesouro. Pergunte quanto vale um segundo para um moribundo. Cultural. Fica ligado. O ex-titan Nando Reis fará show em Fortaleza no dia 13 de outubro na Praça Verde do Centro Dragão do Mar. E a abertura do show ficará por conta de Igor Montenegro. Os ingressos já estão à venda nas lojas Skyler e no site ingressando.com.br. A cantora e compositora Adriana Calcanhoto se apresenta no Teatro Rio Mar Fortaleza em sua nova turnê A Mulher do Pau Brasil. O evento acontece no sábado, dia 13 de outubro, às 21 horas. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e no site uhu.com. Os valores dos ingressos vão de R$140 a R$200. A cantora Pitty faz show com músicas inéditas no Teatro Rio Mar Fortaleza. O evento acontece no dia 29 de setembro, a partir das 19 horas. Os ingressos já podem ser comprados no site simpla.com.br. Agenda Cultural. Fica ligado. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O melhor da MPB você ouve no Via Brasil, de segunda a sexta, das 7 horas às 10 horas da manhã. Bem-vindo, você está na Via 85. Via 85, Rádio Web. Rádio, mais uma canção, lamento sobre um amor ideal. Um sonho banal, que não deu certo e a tristeza sempre anda por perto. Nas idas e vindas do coração, a solidão às vezes aperta, e a gente nunca sabe a hora que vai encontrar a pessoa certa. E a nossa história escrevemos todos os dias, e como diria o senhor Montenegro, sempre não é todo dia. Nessa canção eu não sonora francesa. Eu sei que ainda não te carreguei, o nosso anel a gente forjou, na lua de mel a gente dormiu, mas junto a gente acordou, e a nossa história escrevemos todos os dias. Confesso, não dava um filme legal, mas baby, isso é tudo real. Beleza, 1 hora 51 minutos, tá aí, Terra Celta, uma grande banda com a música A Torre. Antes, você ouviu ainda Marmude, outra pancada, e teve Cacau Ramos com Contexto Blues. Parece que eu fico o tempo todo culpado, com culpa eu não... chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Qualquer coisa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de tristão. Será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado, e é por isso que eu me sinto tão culpado? Sociedade diz que é para eu ser contente. Quando eu fico meio triste ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Você está ouvindo Garagem 85. exclusivas só aqui. Via 85. Agora são 2 horas em ponto e a gente chega ao final de mais uma edição do programa Garagem 85. Para você que esteve comigo, valeu, muito obrigado. A gente volta amanhã a partir das 13 horas aqui pela sua Via 85 Rádio Web. A gente conferiu aí nesse último bloco, Vivendo do Ócio, teve ainda Alegoria da Caverna e O Terno com Culpa. Finalizando, fechando o programa de hoje, eu deixo Válido Até com vocês. Valeu, moçada, um grande abraço. A gente se encontra amanhã a partir das 13 horas. Um abraço. Faz promessas e eu vou. Ando à toa, eu sei. Porque todo mundo precisa de alguém.